Eu vou te falar o que sempre te falei, o que nunca escondi, o que sempre aqui cantei. Quando você pensa que Deus pensou em você, Ele já fez muita coisa. Creia e você vai ver. Você é tão precioso que Ele criou você pra cantar a sua glória. Ele vela por você. Você Deus abre e arrebenta agora a porta pra você passar. Vira a luta do avesso só pra te mostrar. Faz estrada das estrelas para passear. Este sol é uma lanterna pra te iluminar. Faz a lua refletir toda a sua grandeza. Ele é sério e com ele não tem brincadeira. Não assina promissória, ele promete e faz. Se ele te mandou fazer, sai correndo e faz. Deus é assim. Não tem pecado, não tem diabo, não tem inferno, não tem doença, não tem maldade, não tem valente, não, não tem, porque Deus é o maior. Te falar o que sempre te falei, o que nunca escondi, o que sempre aqui cantei. Quando você pensa que Deus pensou em você, Ele já fez muita coisa. E aí você vai ver. Você é tão precioso que Ele criou você. Glória, Ele vela por você, por você. Deus abre e arrebenta agora a porta pra você passar. Vira a luta do avesso só pra te mostrar. Faz estrada das estrelas para passear. Este sonho é uma lanterna pra te iluminar. Não tem maldade, não tem valente, não.